Chegou o verão, ela vai pra distante. Vai fazer vaguinha na praia de Barra Grande. Ó, oh, chegou o verão, ela vai pra distante. Vai fazer vaguinha na praia de Barra. A novinha pega o copo, enche o copo, é a boca. Ela fica assanhada, ela fica muito louca. Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma. É a dona do brega. Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma. Toma, toda, toma. E agora amor, vai, vai, vai, vai. Ei. Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma. Eu sou Juninho Lopes. Ei. Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma. Toma, toda, toma. Vem pra mim, vem pra mim, vem. Chegou verão, ela vai pra... Alô, meu parceiro Jean Ferraço, abaixado da praça, o melhor da área branca. Chegou verão, ela vai pra distante. Vai fazer uma guia na praia de Barra. A novinha pega o copo, enche o copo, até a boca. Ela fica assanhada, ela fica muito louca. Toma, toda, toma. André Cedinho, o moral de Ibicoara. É o dono do brega. Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma. Toma, toda, toma. Chegou esse momento, passa seu nome. Chegou! O dono do brega original. Toma, toda, toma, toda, toma, toda, toma. Vem pra mim, vem. Vem, vem. Chegou verão, ela vai pra distante. Vai fazer marquinha na praia de Barra Grande. Que saudade eu tava disso aqui, meu Pedro de Santana. Que saudade, velho. Vai fazer marquinha na praia de Barra. A novinha pega o copo, enche o copo, tem a boca. Ela fica assanhada, ela fica muito louca. Toma, toda, toma. Toma, toda, toma, toda, toma.